que chega pra te incomodar. Eu tô ligado e mais vivo que teu celular. Não adianta vir pra cima e querer tirar. Quem tá em cima é tua mini, vai continuar. Eu te falei que isso daqui não era moda. Dogão é mó, não pera aí, dogão é foda. A solução é pôr a corda no pescoço. Fazer o que se ela gosta do meu osso? Dogão só faz amor, é do tipo labrador. Por isso que ela jogou fora até o vibrador. Ela não finge, tem gemido de cadela. E late quando eu mando rap no ouvido dela. Você prendeu numa coleira, mas ela fugiu. E hoje em dia tá feliz comigo no canil. E só porque nunca me viu, pensou que era ilusão. Eu sou dogão tipo Lombardi na televisão. Lição comigo, eu sou dogão, posso ser o teu melhor amigo. O companheiro, te faço companhia. O amor é cego e tua mina só me quer de guia. Eu acabei levando ela pra um rolê aí. Eu sou dogão, não um cachorrinho da Kelly Key. E te falei agora, meu estilo é pai pum. Eu fiz um 68 e fiquei devendo um. Vou avisando, se tiver no sim, não encoste. Eu chego levantando a perna e como até o poste. Assim que eu recarrego a energia, da maioria pulo fora pra não ter cria. E quem diria, foi minha imprudência. O teu filhote é minha cara, que coincidência. E se você quiser alguma explicação, vou te falar mais uma vez, eu sou um dogão. Atrás do dogão e mano cabuloso, né? Será que existe? Será que é real? No meu quintal tem uma placa que diz dogão é mal. É isso aí, João, todo mundo quer saber. De onde vem? Como que é você? Puta que pariu, tu só entra em confusão. Fica essa merda de saber quem é o dogão. Paga pau de tudo aí atrás do nosso pé, mano. Qual é que é essa parada aí? Aí, cabuloso. Tô nem aí, mano. Os caras falar. Sempre foi assim, sempre será. É nóis.